pego, eu não devia, mas a mim não nego de santo. Tá vergonhoso pra minha cara, faz o que quer, mas quando o dedo estala eu vou. Mas dessa vez foi diferente, ela quis me beijar e eu disse não, não, não. Eu segurei pra não voltar e olha onde eu vim parar. É um limão, a garrafa e uma mesa de bar. Deus quis.